008, follow 02, livre esquerda, mantém sinal, sinal, fechando o sinal em 1 ou 2 horas de sono. Livre esquerda, mantém alfa, 2008. 2008, mantém antes da alfa. Antes da alfa. Vermelho, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, tráfego na correção de asa, estado livre pouso no sentimento 1970 graus 089. Livre pouso, Kilo Quebec Serra. Vitor Papai Juliette, mantém a linha do decimal, controle 120.8. 208, obrigado. Vitor Papai Juliette, confirmando, mantém a inscrição de 1 no meu pé. Mantém 1 no meu pé, vai chamar o 208. Na posição 1-1, tenta um follow-me através do 08. Sim, eu já estou forte, autorizado subida para 2 mil pés, Vitor Papai Juliette. Papai Juliette, sabe você está mantendo mil pés, senhor? Sente tensão manter meu pés até Aracaju? Afirmativo, inicialmente sim. Sente inicialmente meu pés autorizado, o Vitor Papai Juliette, quando possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju e pouso. Afirmativo, aguarda. Azul 41 no meio dessa via para 2 mil pés, o QNH 1014. Via para 2 mil pés, 1014, azul 41 no meio. Então, oi. O Tantra 2 e o 3, senhor. Para o feedback e acionamento do portão 8. Charles, o Boeing ingressando para 11, após coordenar equipe solo, chama ataque. Após o Boeing coordenando, chama para ataque 3, 2 e 3. Para nível 120, o QNH 1014. Via Carifa 120, 1014. Papa Romeo Mike, Oscar Golf, acione identificação, prossiga para ingresso. Para na chegada e pitch, desça inicialmente para 4 mil pés o QNH 1014. A proteção está com 14 pitch. Eu passaria do 2230 para autorização de quadra da conquista. Mais 30 minutos e pousa os 1814. Saída Arbor Elefa. Depois eleva o Pló e direto conquista. Sona 5520, controle 1208. Autorizado 180, vitória da conquista, decolada 28, Arbor Elefa, após o Pló. 1208, controle o transponder 5530, confirme? 5520. 5520, então o passarelo vai reportar quando pronto para push back and forth. Controle, eu vi sua barulhada, só você capaz de 1500 pés. Sono 500 pés, Vitor Papai Juliette. Papai Juliette. Controle Salvador, Papai Juliette, 20 horas, então. Papa Tango Vitor Tiago Hotel, acione identificação, foi pro Didael para interceptar a chegada Kari. QNH10114, reporte no ponto de descida. Está ciente da informação, X-Ratio, o Jalabel Castelo pelo instrumento está presente, vai prosseguir via corredor da intenção após o 97. Papa Tango Vitor Tiago Hotel, acione código 0210, autorizado vai direto através de Paripe. O QNH10114 desça para 1500 PES e o plano de instrumento cancelado ao 08. Ok, Brasil Paripe, descendo para 050, vem Jalabel. Controle Salvador, Boa Azul 4089, 3000, saída da EL. 4089, boa tarde, contato radar, suba restrito nível 100 na saída Del, até 30 milhas do VR de Salvador. Sente, sobe uma centena até 30 milhas, Salvador restrito, azul 4089. Tiago Hotel corrigindo, autorizada descida para 1500 PES. O Jalabel, senhor, está mantendo nível de voo 1-1-0. Motor de Salvador, muito boa tarde. Boa tarde, o Xenema 326, acione identificação. Prossiga via chegada Cara, que é legal no 014, reporte no ponto ideal de cedo. Pista 28, curva à direita, sai da Conde. Aciona 5503, controle 1208. Vai cruzar 140 pro 120, gol por 164. Sente desse, mantém nível 120, tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo ao sul, cruza nível 070, restrito ao nível 100, tipo Embraer 190. Sente, vai manter o 120, gol por 164. Chama para o posicionamento, comitê 90. Olá Salvador, uma boa tarde, eu 42 da Xanara, autorização 350 Recife. Fernando Ribeirão, preço 3283, gente da Celeste, vamos 3283, gentileza, confirma as informações. 3283, 124, a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, Fernando Ribeirão, preço 5 da Celeste, vamos cobrar 32.83. Táxi via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. Ele chama a torre 1895, ajuste no 014, TAN 3283, boa viagem. Pátio Juliette, Alfa 28, 1895, TAN 3283, graças a Deus, boa. Boa, CNB142. E aí, a 142. Lapão 05, autorização Recife 350. Filmarado o plano. E a desça para o nível 120. 120, é perfeito. 1164, autorizado descida para 2000 pés, QNH10014. Para 2000 pés, 10014, voo 1164. No 4089, continue subida, nível 340. Subindo, 340, azul 4089. Cometa 83, autorizado Natal, nível 130, via Golf 677. Decola da pista 28, curva direita, perfil da saída Conde, aciona 0263, controle Salvador 1208. Cometa 90. Chama táxi. Cometa Assistente, Oceania 6326 é autorizado. Prossegui via para o nível 050, Oceania 6326. Autorizado via nível 1164, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Está autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Voo 1164. 1164, Tony. 3.000 pés. O mais casca agora. 3.000 pés, Azul 4089, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterno na 33, decimal 95. 251-3395, 4089, boa. Estabilizou a Azul 4196. Azul 4196, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, boa. Boa. Próxima ponta espera, pronto. 323, mantém ponto espera. Será? 3283. Torre Salvador, uma boa, Azul 4196. Azul 4196, reporte visual com campo. Terceira visual, já visual, Azul 4196. 4196, baixa travada. Afirma. Livre pouso, pista 28, tempo 150, graus 069. Livre pouso, pista 28, Azul 4196. Papai Juliette livrando a CTR Salvador, autorizado frequência livre, ao ingressar a terminal Aracaju, chama o controle em 120 decimal 3. Azul 418, corrigindo, o vento é através sul com intensidade de 4 nós no momento. Sente. Comenta 83, no hotel chama Torre. Para cruzamento da pista 1895. Fala, chamou o Xené 142? Afirma. Escuta, 142. Ali mantém capitura 28. Ali mantém na 283. Da pista 28, curva à direita, saída Harol, aciona 5570, controle 1208. 1416, Solo Zona 7, livre esquerda, mantém Tigalf, chama o Solo em 121, decimal 9. Esquerda, mantém Tigalf, Solo 129. 577, transponde, só confirmando. 5577, confirmo. Fechamento correto, confirma a posição. Tá na ponte 05. Puxente, chama táxi, o Oceania 6142. Escorreção, chama o pushback. Preparei. E no pátio, pista que decola? Agora conta. Salvador, uma boa, azul 41 no meia, Lisboa, Charlie, Azul 41 no meia, táxi via. Pátio, posição 08. Via Pátio, posição 08, 41 no meia. Solo, passaria do 2230, Pátio 3, puxa o adicionamento. Cuidando com a equipe de solo, chame táxi, passaria do 2230. Chama, né? Isso é 28, né? Passivo. Estabeleção no ILS do logo ao 1164. 1164, chame Torres Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, gol 1164. 8, curva à direita, saída Conde, aciona 0271, controle 120, decimal 8. Via Golf 677 e o transponder 0271. Via, chegada Cari para nível 130, QNH 1014. Via Cari 130, está ali de velocidade, não? Entro, comenta 1-0-0. Oxenê 6320, autorizado prosseguir via para nível, corrige para 4000 pés, OKNH 1014. 4000, 1014, via 6326. Foi Salvador, já 3283. 3283, contato radar suba para nível 360 na saída Elefa 1 Bravo. Elefa 1 Bravo subindo 360, está 3283. Xanema 326 corrigindo, desça para 3000 pés, 3000 pés, QNH 1014. 6326, 3000 pés. Boa, Xanema 320, via para 4000 pés, QNH 1014. 6320, 4014. Passaria 2230, táxi via Quilo Alfa até o ponto de espera da 28, lá chama 3895, ajuste 10114. Quilo Alfa até 28, lá 11895, com 1014, passaria. Xanema 1142, já escuta. Coordenando com a equipe solo, chama táxi. Gente, posição 4-0. Controle. Cadê o álcool, campo, Victor Lotel? Victor Tchan Lotel, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, Tchalotel. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Tchan Lotel. Victor Tchan Lotel, reporte transição de 3 milhas da nossa site. Tô copiando, querido, reportar quantas milhas? Reporte na final de 3 milhas da nossa site, Vitor Charatel, QNH 1094. 1094, vai reportar na final 3 milhas da 107, Vitor Charatel. Quer falar comigo, Quilo Sem Lima? Se chama o Sol em 121, decimal 9. Liberto, quero 121, vou no 164. Se você anima, pode para o táxi. cruzamento 190, autorizado cruzamento da 1028, taxi via Delta, Alfa, seguindo o ATR à sua frente. Seguindo a aeronave à frente da Força Aérea, taxi via Delta, Alfa, seguindo a aeronave à frente. Zero e o reporte é, no ponto de fera da 28. Comenta 86, reporte no ponto de fera da 28. 1964, taxi via Pátio, posição 1-0. Pátio, posição 1-0, vou por 1-64. Solo me após 8, gol no 1-64. Após o 08, follow me. Positivo, após o 8, follow me. Vou no 94. Solo Salvador, 5490, estacionado, pronto, táxi. POB de 60, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. Torre Salvador, passarelo 2230, pronto no ponto de espera da 28. Passarelo 2230, mantém o ponto de espera. Mantém. Frente, via Kilo, tá visual com a aeronave da Força Aérea frente. O ponto de espera 118.95, o 35.4.0. Fica Golf, interceptou o localizador. É Matheus, visual. Aproximação da 97, informa uma aeronave a 5 milhas da cabeceira 28. Média, se aproximando. Aumentando a velocidade. Frente, Vitor Xeratel, prepare-se como número 1 para pouso no aeródromo, já avistado. Já a base vai estar travada para a 1-7. Então o Tchara está livre com o 1-7, vento 1-5-0 graus, 0-4-9. É. Tiro Serra Lima, aguarde para o táxi. Michael Golf, vai passar travado. Michael Oscar Golf, continue a aproximação, aeroporto visual com campo, aguarde autorização de pouso. A pista está visual. Michael Oscar Golf, ciente, aguarde autorização de pouso. Vitor Charadão, confirme o pátio. Pátio da Baté. Ciente. Dan 3283, chama centro Recife 126.0, alterno 128.8. 1260, 1288, uma boa, Dan 3283. Boa. Tem ponto de espera. Dan Golf, livre pouso, 28, vento 150 graus, 0319. Golf. Começa 1-0-0, mantenha o hotel. 9-4, inicie redução para 2209. 220 no 9-4. 27, táxi até a Baeté, livrando a direita, a estacionária de frequência. Tio Serra Lima, após a Papalpa 3-1 no parque A até o Abaeté, livre o táxi até a Papá, reporte na interseção. Joga um carro, vai soltar, vai soltar, vai soltar, vai soltar. Mike, acho que é Golf, falo aos 27, confirme pátio. Gente, livre à esquerda, mantém a tira alfa, chame solo em 1-2-1-2-9. Tá, 1-0-0, autorizado cruzamento da 1-0-2-8, taxi via Delta, Alfa, reporte no ponto de espera da 2-8. Só 4 horas, 2 horas, 4 horas. Mike, Oscar Golf, mantém a posição, observa o tocando taxiando ponto de pera 28, após ingressa Alfa e chamante da Juliette. Paulo, o Oxa, né, 63 no 5, puxa e acionamento, portão 4. Acordando que o pessoal chama o táxi, 63 no 5. Sente, está autorizado, chama o táxi, 63 no 5. 61 no 42, deixa aí, tá na escuta. Passarei 2230, Arlene, decola de imediato? Afirmativo. Passarei 2230, livre, decola de 28, vento, 970, grau 04, não. Ciência, Arlene, decola 2830. 2230, corrigindo, o vento é de travesso com intensidade de 4 nós. Ciência, 2230. Você está no localizador. Posso estabilizando no sinal do Zulu, pista 286320. A gente comentou 90, mantém o ponto de pé. Controle, Oxenem 3290, fui LS, negativo, contato 14. Gente, tentou em 1 no 8, decimal 95. Negado. Oxenem 3260. Temperatura? Oxenem 3260, fui LS, baixar e travar, desacordar. 6326, livre pouso, pista 28, vento através, sul com intensidade de 4 nós. Serra Lima, Serra 2230, decolado aos 31, não chama em controle, 1920, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Pelo Serra Lima, ciente, aguarde para a decolagem. Telefone 1 no Bravo. 180, telefone 1 no Bravo, 2230. Cruz no 5, deixa neto. Via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 2014, obrigado. Chamei a 326, solo 32, livre à esquerda, mantém da alfa, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Mantém o eixo da pista, antes da alfa, 1-2-1-9. Mar, prossegue 2000. Afirmativo, autorizar 2000 pés, voo no 964. 2-7-9-4. Zero, ali, mantém a cabeceira 28. Saudades. Aron, Aru, deixa eu ver se vai ter o ex com o destino Recife, né, com vocês. Tem, chama, puxa. Falei. Eu vou na rua B. Anto, Alfa, Novembro, Tango, Oscar. Poxa, na minha 3-2-6, virando esquerda, não. Gente, chame só em 1-2-1, decimal 9. Mike, acho que a Gol foi autorizado cruzamento da ONU 7, Mike, você até o Pad 5, repórter livre na pista. 01, meia 3, 8. 3, chame controle em 1-2-0, decimal 8, tomou o voo. 1-2-0-8, Kilo Serra Lima, obrigado. Zero, autorizado decolar 28 vento através sul com intensidade 5 nós. Comenta 90, copiou, autorização de decolagem. 90, autorizado decolagem 28. Confirma quem chamou a torre. Prima 320, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 964 autorizado. Final ILS X-Ray. Final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Passaremos a 964. 07, prossiga visual litoral sul, guardião 07. Zero, decolada 34, chame controle em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, momento na zero, tá? Sol de Salvador, momento na zero, plano de voo de Salvador, para Natal. E aeronave... E chamar o controle, recebendo clareza 1, né? Controle Salvador, cometa 9-0. Sim, cometa 9-0. Ainda negativo contato radar, saída Conde. Cometa 9-0, realizando saída Conde. Guardião 07, confirma a procedência. Cara, travado. Cena 6320, reporte visual com o campo. Tá avistando. Ah, mantendo 500 pés do Guardião 07. Corrigindo 1000 pés do Guardião 07. Visual pro outro farol de Tapão, Guardião 07, o KNH no 014. Meia 320, tá avistando. 320, tráfego já avistado, livre pouso, pista 28, vento através sul, com intensidade 7 nós. 20 pouso, 6320. 990. Papa Romeu Kilo Serra Lima, controle. Estabilizado na 964. Tá 3805, chamou o solo. Afirmo, tentou chamar o tráfego e não tivemos resposta. Controle 1208, Kilo CNM. Dois Salvador, gol 1964, estabilizado, final do LS, Zulu 28. Gol 1964, continue a aproximação, aguarde pista livre. O Papão Meio Quilo se anima, suba para o nível 160. Ciente, 160. Estamos acionados 5562. Vamos, Salvador. 3805. 3805, Consolo. O plano do senhor está vencido. O senhor tem uma informação de DLA feita pela empresa? Afirmo, no passado foi por 3 meias desse horário, DLA. Tá Polo 38, abrir à esquerda, mantente da Alfa, chama escola em 121, decimal norte. Esquerda, mantente da Alfa. Chama pronto, chama táxi, aliás, chama 05. Livre, chamar a táxi, 63 e 94. 61 ou 42, perdão, vamos lá. Que bravo, uniforme. Forma o horário do plano? Que bravo, uniforme, ainda não tem plano só, agora a cópia. Na 6320, mantém-se na Índia e aguarda. Tem na Índia, vai. Na 142, já no seu pushback. 079, visual com campo. Afirma, visual no 964. Está baixando o trabalho? Afirma, Sérgio. Sente livre pouso, vento através do com o intestinete 79. Livre pouso 964-28, passa a travar. 320, autorizado, ingresso 06. Vai pro 06, 320. Autorizado, subida para nível 145. O Alcântara Cabral confirma o tipo da aeronave. Eu confirmo a pátio que se encontra pista de decola. 45, ciente, suba para o nível 045, Charlie 172, o Oscar Cabral. Grátis, recordará a próxima lançamento. 3805, escuta. 285. Tá, 3805, informação que o senhor passou da DLA, não confere aqui no sistema, tinha uma informação de CHG, só que era para a G1650, e é justamente esse plano que está vencido. Ok, eu vou confirmar aqui, eles nos avisaram que seria para 1736. Vou chamar aqui, obrigado. Gente, aí esse Salvador não tem nada, se o senhor puder verificar, às vezes foi feito em outra localidade. Tá ok. Solva o Xenar 6142, a posição seria para deixar na Índia ou outra vez do 06 para a Índia do Tato 6142? Pelo Pátio 3. Ativo, ciente, graças. Pessoal, 964, livre esquerda, mantente na Alfa, chama e fala em 121, desse plano. Mantente na Alfa, 219, é. Tá, iniciando o curso para a tarde. Solo é o 3805 novamente? 3805, solo. É, nós recebemos aqui a informação do QSL 294 dessa DLA. O senhor tem algum conhecimento, hein? Vou verificar com a sala AES ou plano de voo Recife e já volto com o senhor. Positivo, estamos na sua escuta, obrigado. Tarde, pode na vertical do farol de Tapuã, cumprimentar sua esposa, o Graeta. A intenção é o Graé, positivo, vai reportar em Itapuã, 07. Conquista nível 085, roda pistão na 7, curva direita, corredor Axé, restrito 1.000 pés, até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona 5571, controle 1208. 964, chama em solo em 121, decimal 9. 29. 283 autorizado de decola, 28 vento através sul com intensidade de 10 nós. Para informação, à sua direita, um helicóptero da Polícia Militar mantendo o setor sul. Não interfere na sua decolagem. 283 decolagem, após formar direito na 05, após pode rodar para a onda interna de sol. Ingresso à Índia, posição 0241. Índia 0241, no 9. Posição Tucano. Se gente já está na vertical de Itapuã, ainda não visual com tráfego, guardião número 7. Sim, você pode ficar no visual. Salvador, o trip 5490, ponto espera pronto. 5490, mantém o ponto espera. Cordial, boa tarde. Azul 4065 com a Yankee. Gentileza, quando disponível, 340 Campinas. Para da El, Leda Motiva, Mike, vai ficar Tango Vitor. Alfa e agora cópia, o Azul 4065. Poderia repetir, senhor? Pensei que o senhor estava falando com outro avião aí. Gente, prepara a Dael Leda Motiva e agora cota Azul 4065. Dael Leda Mota, aguardando o Azul 4065. Para o táxi da CNE 6142, estamos com 126 a bordo, 250 Terra Natal. 53, Ventana Nível 1, 30, Cedar Conde. 18. Ali, mantém 90. Aumento de 3, decolado de 44, chame controle em 120, decolar 8, bom voo. Acionou a Idente, 2 mil pés na calha da Zé. 14, 3, 154. Bonitinho. Tá bom. Foi, só no final da 1 a 0. Padrão 07, reporte. É, chegou na final da 1 a 0, confiou? Ok, vou reportar. Romeu Ginete, Romeu, reporte para o táxi. Já de pronto, 5490. 5490, aguarde para decolagem. Decolada 28, primeira curva à esquerda. Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Controle 1208. Confirmando o transponder 5527. Mais 07, pode pôr em solo controlado, vento no aeródromo 170 graus 099. 07. Curva esquerda, daí o Leda Mota. Controle 208, 385, tá? Pronto para a próxima questão. Confirmando, daí o Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, 385. Codem que o solo pushback chama táxi. Cinco, quatro, nove, zero, livre de colagem, pista 28, vento 1, 70 graus, 099. Iniciando, C4, 0 graus. Restrição na série da Olha da Motiva, restrito 1 centena até 30 milhas. 1 centena até 30 milhas, 38 graus. Tá 3805 na escuta? Na escuta, 3805. Ok, mantenha a posição mais um minuto. A intensidade e direção do vento tá mudando aqui. A gente tá coordenando com o controle a mudança de pista. Talvez sua decolagem ocorra da cabeceira no zero. Mantenha a posição, aguardando para o push. Ok, mantenha a posição, estão aguardando. Tô 3805. 1900, anima, mantém a cabeceira 28. Lima Delta Whisky, aguarda. Verificando o plano do senhor. Lochané 6142. 6142. A gente pode manter antes da Fox então, se o caso haja mudança de pista para nós já para agilizar? Condições de decolar 28? Sim, se autorizar, decolar 28. Controle sente o cometa 90. Então, dá 2 vezes, muito obrigado. Pode monitorar a torre agora? Zoito 95, Xané. Zoito 95, obrigado. 1207, boa tarde. Autorizado, circulagem, pista 28. Aumenta 1-0-0, confia a autorização da torre. Confiado, autorizado a decolagem, comenta 1-0-0. Cometa 100 na escuta. Ô, torre, o Oceaneiro, o Cometa tá cotejando. O Oceaneiro 635 está no ponto de pedra, eles cotejaram, estão autorizados a decolagem. Gente, eu não tô recebendo cotejamento dele, muito grato, Oceaneiro. Mas... Torre, Salvador, muito boa tarde, tipo 5626. Tipo 5626, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sim, antes, tipo 5626. Oi, Juliette, o meu anime mantém cabeceira no site. Salvador, boa tarde, o voo 966. Transfere com a IAS. Na 6315 ali, decola de imediato. E mantém, querida. 6315 ali, mantém cabeceira no 0. E mantém, 6315. 3105, poderia que o solo pushback até a saída do PAT 3, agilizar o full para ingresso das aeronaves que estão pousando na 28. Bravo, pronto para lançamento. Oscar, Oscar Bravo autorizado, lançamento, reporte para descida. Certo. Cabral vai parar para reportar para a descida. É 315 autorizado decolar, pista 28, vento 170 graus, 109. Iniciando pista 28, né? 315. Oscar, Oscar Bravo, visual com os paraquedistas autorizado, descida para altitude de tráfego, o Oscar, Oscar Bravo, em Salvador, Kenegal no 0-1-4. Gato, visual com paraquedista, Oscar Bravo está iniciando descida. Senhora 5013, controle, saída 120, decimal 8. Cometa 90, é, confirmar manter nível 130 até Natal. Negativo, Cometa 90, manterá 130 até realizar um toque magnetismo em Maceió. Gente, é, confirma o nível que prossegue após o toque remetido em Maceió para Natal. Nível 130 novamente. 5626. Campinas, 340, Opesolo 1-0 até Bridge, após Opesolo 1-6, plano de voo, aciona 5032, decolou da pista 1-0, curva à direita, saída Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Confirmando, transponder 5032, o controle e saída 120-8. Autorizado conforme, 340 Campinas, Opesolo 1-0 Bridge, Opesolo 1-6, a rota do plano. Decola da 10, a primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 5032, 1208. 4065, atendimento correto, chama, pronto, pushback, acionamento. Chamarei, 4065. Zona 54, informa o vento agora 170 graus, 10 nós. Tem intenção de pouso na pista 10? Pode ser então na 10, tá 3154. Entre Zona C4, vetoração final ILS X-ray, pista 10, curva esquerda pro A330, o limite é radial 270 de Salvador. Pro A330 para o final do X-ray da 10, tá 3. 154, só confirme o limite. Radial 270 de Salvador. Ah, 270 de Salvador, gente. Tenem 6315, vetoração devido a tráfego, curva esquerda proa 135. Esquerda proa 135, o limite ao cruzar o nível 060, autorizado pro Edileda. Pro 135, cruzar o 060, vou ali, 6315. 1966, vetoração final ILS X-ray, pistão no zero, curva esquerda, proa 350, limite, radial 270 de Salvador. Esquerda 350, limite a 270 Salvador, vou 966, final do X-ray 10. Afirmativo, desça para 3.000 pés, o QNH 1014, voo 1966. 3.000, 1014, voo 1966. Controle Salvador, o Lima mais forte. Atrás para dar passagem para o trip que ingressa, Juliette. O de Interlagos está retornando para a Lidia. Reporte visual com a LCO, Lima Mike Fox. Reporte análise visual, grato. 060, vamos ver, 6305. Tente o Xané 6305. Sente, tem 5.000. Valeu, colega, desculpa só, nós pararam antes aqui. Valeu, sem problema. Tio, Mike William, Bravo, uniforme. Tio. Channel 6305, suba, sem restrição, nível 360. Direto ao 360, muito obrigado, ao Channel 6305. Tinha o meio livre de colagem, fiz no site, vento 1970, grau 099. À direita, na proa norte, o limite é o localizador. Direita norte, limitado pelo localizador 3154. A direita alfa, ponto dela 1895, 3205, boa, vamos trabalhar. Seu controle? Na direita, o meu, fora do solo 55, aguarde transferência, mantém a restrição de 1.000 pés no corredor chefe. Desvio está em contato radar, suba para o nível 350, após desvio, voe Cogbo, a Xanema 142. Após Cogbo, livre desvio, a Xanema 350, Xanema 142. Gente, o meu chame contra nenhum no 20, desse a 8, um bom voo. Gente, o meu contra a torre. Afirmativo, Romeu Juliette, o meu. Também 1208, controle. 1208, Romeu Juliette, o meu. Visual de Zerra, novembro, Vitor Bravo Valença, 060, decolou 97, curva direita, saída Arbor, após direto, aciona 0132, controle 1208. Poderia confirmar qual posição vamos lá, após o dia, você lembra 142? Cotejamento correto, tempo é o B? Estudou após desvio, foi Aron. Poderia voar Aracaju após desvio? Aguarde, o Xanema 142. Fica melhor, temos a formação ali próximo. Também Salvador, Patatango, Romeu, Juliette, Romeu. Portão, Romeu, Juliette, Romeu, prossiga o visual 1.000 pés. Romeu, Juliette, Romeu, corredor Axé. Corredor Axé, 1.000 pés, Romeu, Juliette, Romeu. Cometa 90, serviço radar terminado, chame controle Aracaju em 120, decimal 3. Patrulha Gol 966, vai atingir 3.000. Gente, desça para 2.000 pés, Gol no 966. 2.000, e mantém a proa? É 3154, curva direita, proa 060. Para interceptar final ILS, X-Ray pista 1-0. 060, reportará estabilizado, 3154. Gol no 966, curva direita, proa 065, para interceptar final ILS, X-Ray, pista 1-0. Direita 065, gol 966. Xanema 142, autorizado, proa de Caju. Proa de Aracaju, muito obrigado, Xanema 142. Colapso 10, vento 180, grau 099. Colapso 10, 380. para 4500 PES, reporte pronto para o lançamento. Oscar Oscar Bravo. 966. 966, o controle. Só confirma aí que a Serra Vista 193 está no ar, senhor. Afirmativo, tá no ar, o ILS da pistão no zero. Ok, sim, não recebe o áudio. É, o 3154 fala que o ILS tá desligado, tá prosseguindo o visual agora. Gente, graças a informação, estão recebendo, ok, o equipamento será checado com o TEC. Tá, 3154, chame torre 198, decimal 95. 1895. Lima Mike Fox, frequência livre. Livre, Fox. Eu cometo 83, batendo nível 130. Gente, cometo 83. Chane 63, 15, chama centro. Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 25133, 95, boa. Vai boa, Duna. O 966 não recebe o LS, ok? Sente grato pela informação, Gol no 966, vou Iduna, reporte visual com aeródromo, Gol no 966. Reportará, 966. Altímetro 0 no 4, tráfego já avistado. Sente, tá 3 anos sem 4. Meta 100 irá manter nível 110 pelo menos até o cruzamento da terminal de Aracaju, devido a não haver separação com o tráfego à frente. 105 milhas, que mantém nível 130, tipo o Tucano, o Cometa 83, o Cometa 100. Cometa 100, mantendo o nível 100. Vocês vão quatro, grato pela informação. Chanema 142, autorizado pro Romeu Foxtrot 018, chame centro Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Gente, estão autorizados direto Romeu Foxtrot 018, Recife agora 125, alterno 2545, Chanema 114, muito obrigado, boa tarde, até já. Patrulha 966, passa a turna, tem o campo à vista já, umas 5 milhas, recebe agora o... da Serra Vista, ok? Gente, grato, Gol no 966, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa tarde. Cometa 100, confirme após toque remetido em Maceió, se prossegue para toque remetido em Campina Grande. Boa noite, 0 graus, 109. Gente, 3154. 5, passou 2 mil pés, curvando à direita. 3805, contato radar, suba para nível 340, saída da DAEL. Poxa, saída da DAEL 340, tá? 3805. Cometa 100, controle? Cometa 100, confirme se após o toque remetido em Maceió, prossegue para o toque remetido em Campina Grande. Negativo, direto Natal, pode Maceió. Enter. 097, adicione identificação, dessa vez chegada a Bonf para 2 mil pés, o QNH 104. Silêncio Romeu, autorizado voar direto Conquista, suba para o nível 085. Oceano, baixar travado, recebe full ILS, ok? Dom 996, continua a pressão atual, guarde autorização de pouso para informação. Lembra 121, decimal da 107, comprou a sua, não interfere na sua aproximação. Sete, 966. 3154.